YH451 970 kHz, onda média, e YF391 4865 kHz, faixa de 62 metros, onda tropical, Rádio Sociedade de Feira de Santana. Chamou, agora estou aqui na Sociedade. Vamos até o Conjunto Feira 10. Deixa eu falar com Cleuba Pereira. Alô, alô, Cleuba. Oi, Cleuba, boa tarde. Tudo bem, Cleuba? Você mora em que rua aí no Conjunto Feira 10? Oi? 9, Rua F. Rua F. Cleuba Pereira, rapidinho, qual o nome da atriz misteriosa? Regina Casé. Quem? Regina Casé. Então você acha que era a atriz misteriosa? É. Tá muito bom, Cleuba Pereira. Um abração pra você e para todo o povo aí do Conjunto Feira 10. Muita gente ouvindo a Sociedade. Eu quero abraçar o nosso ouvinte, o Antônio Ribeiro da Mota, né? Esse Antônio Ribeiro da Mota, ele que reside em São José dos Campos, na cidade lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, né? Em São Paulo, e lá ele escuta a Sociedade, ele escuta a emissora do povo. Então, um abração para o Antônio Ribeiro da Mota, que hoje está visitando a gente aqui ao vivo e a cores, visitando a Rádio Sociedade, visitando aqui todo o pessoal da Sociedade. Tá muito bom. Um abração para o Antônio Ribeiro da Mota, que leve o abração da gente para o povo bonito lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 14:19 agora. Ligadão na TV. E o Ligadão na TV do programa do Francisco de Oze. Agora você vai ficar sabendo tudo que vai acontecer hoje nas três novelas. A novela Gente Fila, Top Model, e também na novela de... Nossa papelaria, Feira e Vitória da Conquista, Cobrasa, caminhões de ônibus Mercedes-Benz, Feira em Salvador, Moda Chile, aluguel de trajes a rigor para noivas, padrinhos e convidados, Antártica, a melhor cerveja do Brasil, distribuidora de Percovan, ações Primor, encosta uma até com regime, CPS, construções, terraplenagem de serviço, Everton Cerveja, a competência continua em campo, Prefeitura de Serra Preta, isso realizando um governo popular. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, administração Mário Almeida. Com certeza, a administração de Paulo Santos, a chama grande para a comunidade. E Prefeitura de Amiga do Grande, administração sempre muito alta. Caminho do Sol, o endereço certo da madrugada. A Caminho do Sol, a música que jamais se esquece. Saudade digital. Qualquer agradecimento, vou mandar um abraço e é preciso. Isso, mas o Beto, uma das pessoas que eu estou realmente mais desejado é o Renato Silva, né? Já que no dia 21 ele vai deixar a rádio, né? Mas nosso... isso é definitivo? Não, não, não é definitivo, não. É por enquanto, né? É um paliativo, vamos dizer assim. Mas logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar voltando. Mas uma coisa que pode ter certeza, assim. O contato nós não vamos pois ficar. Se Fernando Bonito não pode desaparecer. Não, exatamente. Eu vou telefonar, a gente vai manter um contato exato. Com o garoto. O que é bonito na amizade é justamente a continuidade. Né? Exatamente. Porque eu acho que quando você faz os amigos, fica a ressonância sua, porque essa ressonância ela tem que ser avivada. É, com certeza. E outra coisa, eu queria mandar também um abraço carinhoso. Aí foi Gilberto Maracajá, na cidade onde reside meus irmãos, Terra Branca, na Paraíba. Fiquei contente que você faça parte também desse tipo de amigos, né? É, fica muito bonito na vida da gente. O Valdez, Alfides, né? Lá em Parauapebas, né? Ele que há 20 anos atrás, ele por 20 anos mesmo, né? Ele partiu para tentar e